sei contar e por isso todo mundo ri da minha cara. Eu já estou com nojo, minha mãe fica envergonhada. Se passei do sete, eu não sei mais o que vem depois. E conta, eu não sei nem quanto é dois mais dois. Mas o que importa é que eu estou rico e todo mundo me acha um cara muito bonito. Que importa que eu não sei contar, com certeza ninguém vai reparar.